ouso duvidar do teu amor por mim. Como posso renegar minha salvação na cruz? Como posso conhecer tua voz e não escutar? Como posso ter o céu em mim? Contemplar o teu olhar, Jesus, ver o teu andar se elevar, e os anjos a cantar. Quero ver o céu através do véu, contemplar o teu olhar, Jesus, ver o teu andar se elevar, e os anjos a cantar. Sangue no altar, ilumina, meu Jesus, meu caminho e direção. Tua bondade é sem fim, põe tua mão em mim. Mesmo fraco e pecador, mas usa-me, Senhor. Contemplar o teu olhar, Jesus, ver o teu altar se elevar, e os anjos a cantar. Quero ver o céu através do véu. Contemplar o teu olhar, Jesus, ver o teu altar se elevar, e os anjos a cantar. Quero ver o céu através do véu. Contemplar o teu olhar, Jesus. Quero ver o céu através do véu. Contemplar o teu olhar, Jesus.